mic e cudeu. Utilizado, voo 1072. 1072, chame torre, 1-1-8, decimal 6. 2-6. 15 nós, o ajuste no 0-1-6. Vai ser trabalho livre pouso na 1-1-0. P5221, chame centro Recife, 1260, alternativa 1288. 260, 288, ciente. No 897, contato radar, soa para o 380, após 2 mil pés, autorizado valido. Após. Patão, Goiânia, Serra Cega, prossiga. Serra Cega, manter a 500 pés. Aos 36, direita 129. Direita 219, 188. 22 da Gol é a Torre. Bom dia, Torre, prossiga. Ok, continua a aproximação, aguarda a pista livre para informação. Sikorsky 76, decolando da pista 17 neste momento. Eu escuto. 685, alternativa 125, decimal 4. 2-5, 4-1-2-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, Prato, 128, 120-80, Mike Eco Delta. Passo no 4, desça para o 050. Para o 050, 354 no 4. Dá 3259 para o TAC, 171, Campinas, 4 horas. Papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, o no meu pé, direto Manati, reporte 20 milhas fora. Portará Manati, 220 milhas fora, Mike Eco Delta. Ok, livre táxi, parte 1, no Índia Alfa, no ponto de espera 286, com 2016, na 3259. O 9030, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero. O 9030. Tá. Salvador, bom dia. Vou no 072 de Verona, se escuta. PIS 5414, desça para 2000 pés. O ajuste é 1-0 no meia, autorizado final LS, reporte estabilizado. Termo, para 2000 pés, ajuste 1-0 no meia, reportará estabilizado ILS. LS. 767-29, está com 156 a bordo, 3 horas e 52, confirme. Obrigado, bom dia. 3040, controle 1208, boa viagem. Gol 9030, contato radar, sua para o 390, saída PUCA. 390, PUCA. Passo na quarta, tá efetuando algum desvio? Tá mantendo um pouquinho só mais à esquerda, senhorita, para interceptar o localizador antes. Foi informado que poderia, estava livre de interceptar, né? Tá curvando agora 15 graus à direita para o de dono, ok? 54 na costa foi autorizado a interceptar, mas mantendo a chegada na proa de túnel. Só na proa de túnel, então. Ô, Firme, tem algum tráfego pra gente aqui? Negativo, 54 na costa, mas tudo que tem feito tem que ter autorização do controle. Ok. Tá, prossiga. Tem que ser a frequência livre até o retorno. Pisada, uma centena com 15 nós, o ajuste no 0 no meio. Iniciando, tá 3259. Doutor Casador, 35414. 5494, complete a aproximação final, torre 1-8, decimal 6. 18-6. Bom dia. 729, bom dia, alinhar e manter, travesseiro 1-0. E manter 1-0, 1-7-2-9. Torre Salvador, 5414, boa, bom dia. Trip, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Continua na aproximação, aguarda a pista livre, 5414. 3859, decola 43, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, tá? 3854. Controle Salvador, bom dia, 13859, perfil Arbor, cruzando 1600. 3859, contato radar sul para o 360, sai da Arbor. É, atenção, 360, perfil da Arbor, tá? 3859. Minha 13-9, continuação 360 para Guarulhos. Iniciando, Web, minha 7-9. Delta frequência livre. Trip 5494, 1016, posturizado, uma centena com 15 nós. Sente, Trip 5494, autorizado, Trip, pouso. 6729, decola aos 46, controle 1208, voa, viagem. 208, obrigado, até a volta. Controle Salvador, Web 6729. Web 6729, contato radar, vou para o 360, após 2000 pés, autorizado Leda. Após 2000 Leda, obrigado. O 9030 chama centro Recife na frequência 12.085, alternativa 25.45. 25.45, obrigado, até mais. Direcionamento, chame para o táxi Bravo, que é isso. Paulo, trip 5494. Aos 48, 1219. 121. Sim. Agora. 9, o solo, 1219. Confirmando. Número 1. 3304, alinhar e decolar, uma centena com 15 nós. A linha decola, pistola 0, tá 3304. Sultan 3859, voa Oscar Bravo, Delta, uniforme Delta. O 3859, aguarde. Está autorizado, Elefa, aguarde autorização para Obitude. Obitude te aguardando, Elefa agora. Táxi autorizado, chame para ingresso, Bravo Kilinski. Ao 51, acione o transfondo, é 5406, chame o controle 128. Boa viagem. 5406208 graus. Chame o centro Recife na frequência 1260, alternativa 1288. 1260288, obrigado, boa. Salvador, bom dia, 3304 da TAM, transfere. TAM 3304, contato radar, subo para o 380, vai dar. 380 na árvore, 3304. Sete, chama o centro Recife, na frequência 1251, alterna 3325. Recife 261, com quem na secundária? Primária é 1251, a secundária é no 3325. 251, 3325, obrigado, até a volta. Cabo Kilo Whisky, livre ingresso, chame a alinhada e pronto, cabeceira 17. Salvador, Xanero 6250. Xanero 6250, chegada Mari, desça para o 050. Chegada Mari, 050, Xanero 6250. Pode ver a Itaque da presente? 50, autorizado, vai Itaque na presente. Itape. Bravo, que o Luiz está pronto para a decolagem? Decolagem autorizada, 1 a 0 graus, 1 a 6 dúzia. Não. Centro Recife no 260, no 288. 260, 288, cara. Decola, curva à esquerda, tá autorizado o cruzamento do campo. Luiz, que cruza o campo ao 59, mantém a proa agora de corredor forte, chama o controle 128, Torre Graça. Tenere 6250, após ETAP, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 na meia, e reporte estabilizado no ILS aqui de Rei da Pista no 0. Após ETAP, desce para 2000 pés, 10 no meia, reportará estabilizado no ILS da 10, Tenere 6250. Livre acionamento, chama para o táxi.